Quando você for na Bahia, a hora que você chegar, não tenha pressa, tenha fé, porque na Bahia a vida passa devagar. São feitos de mágoas das ruas sangrentas do meu bem querer. Os nossos vícios são fruto das causas daqueles que há tanto ignoram você. Bahia de todos os santos, Bahia por todos os cantos, Bahia de todos os prantos, o meu grande amor é você. Bahia de todos os santos, Bahia por todos os cantos, Bahia de todos os prantos, o meu grande amor é você. Eu tô olhando pra você, minha Bahia. Eu ouço seus lamentos, seu sofrimento, mas eu percebo também a sua alegria. Mesmo que os nossos sonhos se transformem ao meio-dia, esqueci da utopia, fazemos parte do jogo. Mas eu sei que cada um de nós ainda tem o fogo. Sendo assim, eu acredito na redenção, justiça social, faço dela o meu jogral. Mas perdido na cidade, eu ando me sentindo mal. Vejo sempre os meus irmãos virar tinta de jornal. No jardim de Alá eu vejo crianças brincar. Nem tudo tá perdido, pode acreditar. Bahia de todos os santos, Bahia por todos os cantos, Bahia de todos os prantos, o meu grande amor é você. Bahia de todos os santos, Bahia por todos os cantos, Bahia de todos os prantos, o meu grande amor é você. Tua gente é tão brilhante quanto a luz do sol. Tua alegria é tão insana, eu não me sinto só. Suas favelas são poesias feitas pras ondas do mar. No oceano da sua fé eu quero navegar. Quero pra sempre esse cheiro de mar que vem me dar. A pureza de Oxum, a grandeza de Oxalá. Quero compartilhar das coisas que possa te mudar. O teu sorrir e até mesmo chorar. Pra sorrir junto ou te consolar do meu jeito. Minha Bahia de encanto e defeitos. Bahia de todos os santos, Bahia por todos os cantos, Bahia de todos os prantos, o meu grande amor é você. Bahia de todos os santos, Bahia por todos os cantos, Bahia de todos os prantos, o meu grande amor é você.